vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil já nos deu o penta e nos dará de novo esta emoção. Vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil. És varonil, és do Brasil, meninos de ouro como nunca se viu. Vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil. Balança essa rede e o povo grita é gol Brasil. Vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil. És varonil, és o Brasil. Meninos de ouro como nunca se viu. Meninos de ouro como nunca se viu. Meninos de ouro como nunca se viu. Vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil já nos deu o penta e nos dará de novo esta emoção. Vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil. És varonil, és do Brasil. Meninos de ouro como nunca se viu. Vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil. Balança essa rede e o povo grita é gol Brasil. Vai, vai, vai, seleção. Seleção brasão do Brasil. És varonil, és o Brasil. Meninos de ouro como nunca se viu. Meninos de ouro como nunca se viu. Meninos de ouro como nunca se viu.